Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Panorama Agrícola para 14 de junho de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 14 de junho de 2011, noite de lua quase cheia, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. No ditado de hoje, sol com chuva, casamento de viúva. Confira na dica de Simone Barrin como manter a saúde da pele no inverno. E na entrevista especial de hoje, saiba sobre a preocupação mundial com o uso indiscriminado de agrotóxicos, como a produção orgânica serve de alternativa e também a formação profissional do engenheiro agrônomo do futuro. Acompanhe o Panorama Agrícola, ligue 4832395647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para garantir a saúde da pele no inverno, evite banhos muito quentes e não esfregue a pele com buchas. Use sabonete suave e um bom creme hidratante. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Rubens Nodari. Professor, essa questão dos agrotóxicos versus alimentos orgânicos, né? É uma preocupação real no Brasil o uso indiscriminado de agrotóxicos? Na verdade, é uma preocupação mundial. Os agrotóxicos começaram a ser utilizados na agricultura em larga escala depois da Segunda Grande Guerra Mundial, ou seja, em torno de uns 60 anos atrás. A ideia inicial do uso de agrotóxicos era para beneficiar a produção agrícola. E, de fato, os agrotóxicos até permitem que a produção seja maior, uma grande produtividade. Mas ao longo desses 60 anos também, os estudos científicos demonstraram um lado perverso dos agrotóxicos, que muitos deles acabam causando doença aos seres humanos e contaminação no meio ambiente. Um dos últimos estudos feitos nos Estados Unidos indica que 41% dos americanos tem câncer ou terá câncer durante a sua vida. Evidentemente que esses tipos de câncer não são só oriundos de agrotóxicos, mas de diversos contaminantes ambientais, inclusive o fumo, enfim, né, remédios e outros produtos. Mas, sem dúvida, os agrotóxicos têm uma grande contribuição para esse tipo de doença. Então, hoje é um alerta mundial em razão de que o uso de agrotóxicos tem sido usado de forma bastante indiscriminada e de forma cada vez mais crescente. Para os ouvintes terem uma ideia, hoje se usa tanto agrotóxicos no Brasil, que equivale, por exemplo, a quantidade de agrotóxicos no Brasil equivale a 5,2 quilos por pessoa, ou seja, isso é jogado no ambiente. E o Brasil é hoje o país que mais usa agrotóxicos no mundo, antigamente eram os Estados Unidos. Então, nós precisamos discutir com mais profundidade essa questão e fazer um uso cada vez mais racional desses produtos ou, na medida do possível, eliminá-los. Por exemplo, hoje nós estamos aqui comemorando, né, um dia muito especial em benefício da produção orgânica. Porque os estudos científicos têm demonstrado que esses produtos orgânicos, que são livres de agrotóxicos, eles fazem muito mais bem à saúde. A razão disso é que os produtos, os alimentícios que são produzidos sem o uso de agrotóxicos, eles têm um balanço nutricional melhor. A absorção de nutrientes é diferenciada e a divisão da energia dentro da célula é diferenciada. Então essa é uma razão pela qual hoje há um número crescente de consumidores preferindo o uso de orgânicos. Professor, é possível produzir pelo sistema orgânico em larga escala? Na verdade, já existem experiências de larga escala, mas ele é mais apropriado para a pequena propriedade. Então, a pequena propriedade, ela pode se tornar multifuncional, os policultivos, ou seja, as técnicas agroecológicas, os princípios agroecológicos, as metodologias de produção, elas são mais intensivas em mão de obra. Daí é a razão pela qual ela é mais adaptada para a pequena propriedade. Embora já existam grandes propriedades de 1.000 hectares, 2.000 hectares que produzem de forma orgânica. Mas o mais comum mesmo é para a pequena propriedade. A longo prazo é possível então substituir o sistema convencional que usa agrotóxicos pelo sistema orgânico? Para a produção de alimentos, inclusive. A Organização das Nações Unidas divulgou um documento agora, em 2011, de que o conhecimento que já existe e as técnicas que foram desenvolvidas são capazes de garantir a produção de alimentos de forma agroecológica ou orgânica. Professor Nodari, aqui em Santa Catarina, quais são os principais entraves para o aumento da produção orgânica? Bem, na verdade, a produção orgânica em Santa Catarina está crescendo. Entretanto, se houvessem algumas políticas e apoios, essa produção pode ser ainda muito maior. Por exemplo, as prefeituras podiam incentivar o consumo, tanto na merenda escolar quanto na organizar feiras, e apoiando os produtores no escoamento da sua produção. Isso facilitaria bastante, porque um pequeno produtor, no momento de transportar o seu produto pode ficar muito caro para ele, de forma individual. Então, nesse sentido, o associativismo seria outra atitude bastante que contribui bastante para a produção de orgânico e vai diminuir os custos, né, no caso de transporte. E por último, caberia talvez um esclarecimento à população sobre os riscos dos agrotóxicos, porque hoje a população não conhece adequadamente esses riscos, e é a razão pela qual se usa bastante agrotóxico. Então, são, digamos, estratégias ou medidas que estão ao alcance dos prefeitos. A nível de Estado, o que o Estado poderia fazer é, por exemplo, criar ou desonerar o produtor de orgânicos de alguns impostos, ou criar um ICM ecológico. Enfim, existem atitudes no âmbito, até no legislativo, que poderiam contribuir para aumentar essa produção de orgânicos. Professor, e nos bancos escolares, no curso de agronomia, o que se tem ensinado sobre o sistema de produção orgânica? Bem, nós fizemos uma reforma no currículo do curso de agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina. Pela primeira vez, nós estamos olhando para frente. O agrônomo que nós queremos formar é um agrônomo que tem o componente agrícola, ele tem um pé no componente agrícola e um pé no componente ambiental. Quer dizer, o profissional do futuro, ele vai ter que levar em consideração essa questão ambiental. Não dá mais para fazer produção de alimentos sem levar em conta, as externalidades ambientais. Então, existem disciplinas específicas sobre agroecologia, sobre produção, as diferentes maneiras de produção orgânica. Então, o agrônomo da UFSC vai sair preparado para esse tipo de produção agrícola.